Igreja Nova Unção de Deus. Igreja Nova Unção de Deus. Preparando uma noiva para Cristo. Oh meu Deus, tenha total liberdade entre nós. Que o Senhor possa, meu Deus, falar ao nosso coração. Que o Senhor, meu Deus, possa encontrar lugar para plantar a tua boa semente no nosso coração. Estamos aqui nesta noite e queremos te ouvir. Na verdade, Senhor, nós precisamos te ouvir. Entendemos, meu Deus, que não há salvação fora da tua presença. E queremos viver na tua presença. E queremos que a nossa família também seja envolvida pela tua presença. Por isso nós te invocamos e pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, fale ao nosso coração. Espírito Santo, tenha total liberdade neste culto, trazendo a luz, o entendimento que precisamos. É o que pedimos a ti, até este momento, Senhor, no nome de Jesus, e agradecemos. E todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém? Sejam bem-vindos, irmãos. Boa noite. Podem sentar, queridos. Isto. A chuva atrapalhou alguns de chegarem, né? Mas que bom que você veio, que você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos unir a nossa fé pela nossa casa, pela nossa família. É um combate, irmãos, que nós temos de estar sempre travando contra o inimigo. O inimigo, ele está sempre se levantando contra o nosso lar com o objetivo de destruir, de separar para ele. E nós não podemos nos entregar. Deus espera que você lute. Deus espera que você entre na batalha contra o adversário e combata o adversário com fé. É o que Deus espera de nós. Agora, é claro que existe uma forma, existe um caminho pelo qual Deus deseja nos conduzir nessa batalha. E se nós, é claro, nos inclinarmos para ouvirmos o que Ele tem a dizer, Ele vai falar, Ele vai dizer. E aquilo que recebermos dEle, se colocarmos em prática, se colocarmos em ação, nós venceremos em nome de Jesus. E por falar nisso, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Tem uma palavra aqui e falou o meu coração, espero que também fale ao seu coração. Primeiro livro de Samuel, o capítulo 30. Amém? Para a glória de Deus. Se você tiver dificuldade para encontrar, você pode pedir aos irmãos para te ajudarem, eles vão te ajudar. 1 Samuel, o capítulo 30. Quem encontrou, diga graças a Deus. Muito bem, vamos ler dois versículos aqui, pessoal. O versículo 1 e o versículo 2, em que o texto diz assim: Sucedeu, pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre a cidade de Ziclague, e tinha ferido a Ziclague e a tinha posto fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Pare e vamos entender essa primeira parte. Davi, irmãos, voltando à cidade, ele se depara com um grande desafio, um grande problema. Ele chega à cidade, encontra a cidade praticamente destruída, e as mulheres que estavam na cidade, as crianças, foram levadas pelos inimigos. Que situação Davi se deparou? Assim como ele se deparou com esse desafio, com este problema, nós também nos deparamos com desafios na nossa caminhada. Às vezes somos surpreendidos por situações, por dificuldades que nós não esperamos. E é justamente aí que mora o perigo. Porque quando surge o desafio, quando surge a dificuldade e nós agimos de qualquer maneira, de cabeça quente, nesse momento em que agimos de cabeça quente, corremos um risco, irmãos, de criar um problema maior, de fazer com que aquela situação que se levantou se complique mais ainda. Então, quando o desafio vier, quando você se deparar com um problema, a dificuldade, na área que for da sua vida, lembre-se disso: sempre existe uma solução no Senhor. Deus, irmãos, ele nunca chega atrasado a situação alguma. Quando o inimigo ele começa a preparar os seus planos para tentar nos prender ou nos derrubar, Deus já preparou há muito o escape para nós, a solução daquele problema. O que nós precisamos é ter paciência, buscar a Deus e ouvir dele a solução. E Deus certamente vai nos dar a solução. A situação de Davi era difícil, pessoal. A cidade estava destruída, as mulheres haviam sido levadas, as crianças haviam sido levadas. Toda a família, tanto de Davi como os demais moradores, haviam sido levados pelos inimigos. Mas Davi, com a direção de Deus, ele conseguiu vencer. Como ele conseguiu resgatar a sua própria família e a família dos demais, você também pode resgatar a sua. Ainda que o parente, o familiar esteja no fundo do poço, perdido nas drogas, ainda que o marido tenha abandonado a casa, a família, tenha se envolvido com coisas erradas, não importa as circunstâncias, você é capaz. Você pode resgatar. Olha o versículo 18 e o 19, no mesmo capítulo, diz assim: assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Davi conseguiu recuperar tudo que os inimigos haviam levado. Recuperou a família, recuperou os bens que haviam sido levados. Mas o que ele fez para recuperar? Qual foi o caminho que Davi tomou? O que Davi fez é o que nós precisamos fazer. Nós vamos observar aqui alguns passos que Davi deu, e eu creio que se também dermos tais passos, seremos tão abençoados como Davi foi. Mas pastor, o que que Davi fez que eu preciso fazer? Primeiro, o versículo 4, volta lá. Olha o que diz: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, não é isso? Até que neles não houve mais força para chorar. Pare por gentileza. A primeira coisa que Davi fez, pessoal, e que nós temos de aprender com ele, é não ocultar as nossas emoções, os nossos sentimentos. A Bíblia mostra que Davi chorou, pessoal. Ele realmente estava ferido. Ele realmente estava decepcionado. Ele sentiu a perda, irmãos, da sua família. E ele não ficou dando uma de durão. Ele não ocultou aquele sentimento. Ele externou o que ele estava sentindo através do choro. O que que eu aprendo com isso aqui? Que antes de irmos para a batalha, nós precisamos tratar os nossos sentimentos, as nossas emoções. A esposa lutando pelo marido, mas se continua com o coração magoado, continua ferida. A marido lutando pela esposa, mas continua com aquele sentimento de traição, que ainda não perdoou. Meu irmão, se você vai para a batalha contra o inimigo abalado emocionalmente, você vai se tornar uma presa fácil na mão do inimigo. Faça como Davi. Esconda os seus sentimentos. Fala para Deus o que você está sentindo. Chore mesmo. A Bíblia nos dá o exemplo, irmãos, do Senhor Jesus, que recebeu a notícia que uma pessoa a quem ele amava tanto estava enfermo. Jesus demorou 2 dias no lugar que havia recebido a notícia, e quando chegou ao local, Lázaro havia falecido e estava sepultado. Levaram Jesus ao local que Lázaro estava sepultado. Quando Jesus chegou ao local, o que Jesus fez, pessoal? Chorou. Jesus chorou, pessoal, já nos mostrando que não é pecado, pessoal, que a pessoa tem que abrir o coração. Ele estava realmente triste pelo fato e externou o sentimento dele diante daquele quadro, diante daquela situação. Há pessoas que ficam maquiando os sentimentos. Não, pastor, eu já perdoei, mas no coração não perdoou. Não, pastor, eu estou bem, mas no coração não está. Ela está abalada, ele está abalado. E o problema é que Deus não pode tratar o seu sentimento porque você não está abrindo o seu coração para Deus. Então seja sincero, rasga o coração diante dele. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5: bem-aventurados são os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Você só pode ser consolado quando você se abre para Deus, quando você coloca diante dele aquilo que você está sentindo. Se você está sentindo traído, traída, abandonado, abandonada, fala para Deus: meu Deus, é dessa forma que eu estou me sentindo, me ajuda, e Deus vai te ajudar. Eu lembro, no início do ano, eu sofri uma perda. Um parente muito próximo faleceu, e fui ao sepultamento. Quando eu cheguei no sepultamento, encontrei lá minha mãe, os meus irmãos, abraçando a minha mãe. Chora não, mamãe, é assim mesmo. Eu cheguei no meu Deus e falei: mãe, pode chorar, chora mesmo, que é tudo que a senhora pode fazer agora. Já disse alguém em algum lugar que o choro lava a alma. Eu falei: chora, mãe, a senhora tem que chorar mesmo, que a senhora vai externar esse sentimento de tristeza, de indignação que a senhora está sentindo, e tem que chorar. Jesus chorou. Mas tem pessoas que ficam ocultando os seus sentimentos. Davi, irmãos, antes de ir para a batalha, ele procurou tratar o sentimento dele. Como você está emocionalmente falando? Você que foi traído, que foi traída, e foi abandonado pelo marido, abandonado pela esposa. Você até veio à igreja para lutar pelo seu casamento. Você tem que lutar, Deus é contigo e você vai vencer. Mas como está no momento o seu coração? Abra o seu coração nesta noite para Deus e fala para Ele a maneira que você está se sentindo, e Deus vai lhe tratar. Ele vai fazer com que você esqueça. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Davi e o povo chorou, como a palavra diz, até que não tiveram mais forças para chorar. E não foi só Davi. Neemias, quando ouviu acerca do povo que estava em Jerusalém, também chorou. A Bíblia diz que ele se assentou e chorou. Abra o seu coração para Deus, para que Ele possa tratar os seus sentimentos. Amém? A primeira coisa que nós precisamos fazer é isso. Se eu vou entrar numa batalha para resgatar aqueles que foram levados pelo inimigo, eu preciso tratar os meus sentimentos, limpar completamente o meu coração, liberar perdão. Se você não perdoou, lute para perdoar. E aí você estará firme, forte o bastante para ir para a batalha, vencer e tomar os despojos. Amém, irmãos? Davi chorou. Não é isso, pessoal, que a palavra mostra? O que mais nós precisamos fazer, que ele fez. O versículo meia dúzia diz assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Pare e vamos entender essa outra parte aqui. Neste versículo nós temos três lições para a gente. A primeira lição é o que você precisa entender: que mesmo você sendo vítima na situação, o inimigo vai tentar mudar a situação. Ele vai usar pessoas que vão tentar lhe apedrejar, ou que vão lhe apedrejar. Mas o que vai acontecer, pastor? Este fato, irmãos, ocorre quando você sofre uma perda, quando alguma coisa dá errado na família, e o inimigo começa a usar pessoas para falar mal de você. Começa a usar pessoas para poder fazer fofoca acerca do seu nome, e cria uma série de situação a fim de lhe agredir você, de atingir você. Você vai ser, isso não é regra, tá, irmãos? Alguns casos acontecem. Vai ser bombardeado verbalmente. As pessoas por trás vão falar do seu fracasso, da situação que houve no casamento, o fato da esposa ter ido embora, do marido ter ido embora, ou do filho ter pego um caminho de prostituição, do vício. As pessoas falam, mas eu tenho que estar preparado para lidar com isso. Davi estava preparado. Ele entendia, irmãos, que aquelas pessoas não estavam bem. Como o versículo nos mostra, vamos ler novamente o versículo meia dúzia, que diz: e Davi se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. O ânimo, irmãos, de todo o povo estava em amargura. O povo estava amargurado. E Davi compreendeu isto. Às vezes nós não entendemos o lado do outro. Às vezes nós só olhamos o nosso lado. Davi entendeu que as pessoas estavam amarguradas. E por isso que estavam se portando daquela maneira. É comum as pessoas que estão numa situação difícil olhar apenas o seu lado. É o marido que foi traído pela esposa, que olha só o lado que ele foi traído. Não estou julgando ninguém, irmãos. Mas pare e pense um pouquinho. O que provocou aquela traição? Da mesma forma, a esposa que foi traída pelo marido. O que provocou aquela traição? Porque a pessoa traída, é claro, ela olha o lado dela, ela que foi traída. Pastor, você está falando o quê? Eu que fui traído, ele que me enganou, ela que me enganou. Tudo bem, nós estamos olhando o seu lado. Mas você também tem que parar e olhar o lado do outro. Será que não houve uma falha sua? Não estou julgando você. O que eu estou dizendo é que é comum as pessoas entrarem numa batalha apenas olhando o lado dela. E ela não reconhece os seus erros. A consequência é que quando consegue recuperar aquilo que havia perdido, tornam a perder, porque continuam cometendo o mesmo erro. Então pare e analise o seu lado. Veja aonde que você também errou, se houve da sua parte alguma falha. E se há, seja sincero diante de Deus, humilde, reconheça e conserte. A terceira coisa que Davi nos ensina no versículo 612, é a última parte do versículo 612. Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Se você quer recuperar o que os inimigos levaram, você tem que se esforçar. Tem que se esforçar. A Bíblia diz que quando um demônio, ele entra na vida de uma pessoa, ele guarda armado que ele tem. Ele é o valente, se coloca como valente. Está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Deixa eu ver aqui o versículo para dizer para você. Acho que o capítulo 14. Deixa marcado aí, já vou dizer para você. O capítulo 11. O capítulo é 11. O versículo já vou dizer. O versículo 21. O 21 e o 22. Eu vou ler para adiantar. Olha o que está escrito aqui. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quando o valente, não é isso? Guarda armado a sua casa, em segurança está o que tem. Esse valente aqui que ele está se referindo é o inimigo. O inimigo, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele tem aquela vida como se fosse a casa dele. E ele guarda armado que ele tem. A arma que ele usa, nós fornecemos. São palavras negativas que nós falamos sobre aquela situação. É até a nossa atitude errada que dá ao inimigo a legalidade. São os armamentos que ele usa. É a agressividade do marido, a frieza do marido com a esposa. É aquele marido que não dá atenção, que não para, não conversa. Ou a esposa que não dá atenção ao marido, ou vice-versa. São as armas que o inimigo, irmãos, usa. Aí ele começa a trazer aquilo à memória da pessoa e faz com que aquilo encha a cabeça da pessoa. Está vendo como é que ela te trata? Está vendo como ele te trata? O inimigo enche a cabeça dela, dele. Então ele está ali como um valente. Ele não quer sair, ele não quer deixar. Mas veja o que a Bíblia fala no outro versículo, o 22, que diz: mas sobrevindo outro mais valente. Então você tem que ser mais valente que um valente. Isso requer o quê? Requer esforço. É isso que a Bíblia diz. Davi se esforçou. Quer recuperar o que você perdeu? Se esforce. Se esforce, meu irmão. Se esforce, minha irmã. Você que é marido, quer recuperar a sua esposa? Se esforce. Comece a fazer aquilo que você não fazia. Esforçar-se significa isso. É fazer além do que você está acostumado a fazer. Faça além. Faça além do que você está acostumado. É isso que é se esforçar. Davi se esforçou. A Bíblia fala, vamos aproveitar que estamos aqui em Lucas. Abre Mateus capítulo 11. Mateus 11. Um pouquinho antes. O versículo 12. O que ele diz aqui, pessoal? 11, o capítulo 11, versos 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Olha o que a Bíblia está mostrando para a gente. Desde os dias de João Batista, é pela força, pessoal. Tem que haver um esforço. Temos que fazer além do que estamos acostumados a fazer. A Josué Deus diz: não te mandei eu? Esforça-te e faça a obra. Esforço. Volta lá, por favor. Prosseguindo na palavra. Volta para Samuel. O que que Davi fez, pessoal? Tratou suas emoções. Se preparou, porque certamente seria apedrejado. Entendeu o lado dos outros. Nós temos que aprender. Sempre existe o outro lado. Temos que entender isso. E ele se esforçou. O que mais Davi fez que precisamos fazer? O versículo 8. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Davi, irmãos, ele consultou a Deus. Nós sabemos que Davi era um homem de batalha, um homem experiente na batalha. Já havia derrubado um gigante, já havia matado um urso, um leão, já havia vencido várias batalhas que ele havia travado. Era um homem experiente, mas ele não deixou se influenciar pela sua experiência. Davi foi humilde e se aproximou de Deus para buscar nele a direção, mesmo tendo o conhecimento que tinha. Ele poderia simplesmente reunir os seus homens e dizer: vamos para a batalha e resgatar o que é nosso. Mas antes de fazer isso, ele consultou a Deus. A Bíblia diz que o orgulho antecede a queda. E às vezes, sem percebermos, nós somos guiados pelo nosso orgulho. A experiência cega muitas pessoas. É bom você ter experiência. É muito importante que você tenha experiência. Em muitas situações, a experiência nos ajuda, nos faz vencer. Mas em alguns casos, a experiência nos atrapalha. Há pessoas que são tão experientes, que já não consultam a Deus para nada. Fazem tudo pela experiência. Quando você vai falar com ela: mas minha irmã, não, eu já sei, pastor. Eu sei como lidar com meu marido. Eu sei como lidar com a minha esposa. Eu sei como lidar com meu filho, com a minha filha. Eu sei como lidar com essa situação. Pastor, eu já estou casado há muitos anos. Eu já o conheço. Eu conheço ela. Eu conheço essa pessoa. Eu sei o que fazer. E a situação não muda. Seja humilde. Chegue diante de Deus. Consulte a Deus. Deus, me dê uma direção. Senhor, fala comigo. Como que eu vou lidar com essa situação? O que que eu tenho que falar? Como me portar? Não me deixa ser guiado, meu Deus, pela minha experiência, ou até mesmo pela minha emoção, mas guia-me o Senhor, e Ele vai te guiar. Davi consultou ao Senhor, e Deus deu a direção a ele. E o que que Davi fez, pessoal, que ainda precisamos fazer? Vamos prosseguir o versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os ficaram para trás. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, porque não puderam, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Pare, por favor. Uma outra coisa que ele fez que precisamos aprender e precisamos fazer: não permita que ninguém te influencie. Davi, quando ele saiu da cidade, ele saiu com 600 homens, todos irmãos dispostos a ir à batalha e resgatar a sua família, porque todos que estavam ali haviam perdido a família. Todos foram com este propósito, mas no meio do caminho, 200 pararam, de cansado que estavam, e não prosseguiram. E Davi, ele se deixou contaminar com aqueles 200? Não, ele prosseguiu com 400 homens. E aqui nós tiramos uma lição. Nós não podemos permitir, irmãos, que o inimigo use pessoas para nos influenciar. Talvez muitas pessoas começaram com você, orando junto com você pela restauração da sua família, mas muitos pararam. Muitos desistiram do seu casamento, dos seus filhos. E alguns estão tentando influenciar você também a desistir. Não desista, meu irmão. Persevere. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que não foram as 200 pessoas que, na hora, cansadas, desistiram. Eu entendo que começou com um. Alguém ali cansado deve ter dito para outro alguém: rapaz, eu já estou cansado, estou aguentando, eu acho que eu vou parar. É sempre assim. E aquele começou a influenciar o outro, que não quis parar sozinho, influenciou o outro, e vai enchendo a cabeça do outro e outro. É, para mim não dá mais não, rapaz. Chega, eu vou parar. E você? Ah, eu também. E você? Eu também. Isso aí, 200 pararam. você vai ouvir pessoas que vão tentar fazer com que você retroceda. Pessoas que vão dizer para você: ó, não tem jeito não. Você é novo, você é nova, o que é isso? Vai ficar se humilhando nessa situação? Levanta a sua cabeça, para com isso, deixa isso para lá. Vamos usar até texto da Bíblia. Está escrito: as coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo. Meu irmão, fique na palavra que Deus lhe deu. Davi não desistiu. Mesmo que 200 havia desistido, ele prosseguiu. Ele não retrocedeu, ele continuou. E o que aconteceu? Volta agora, vamos ler o versículo 18 novamente, que diz assim: assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Recuperou o pessoal, porque não desistiu. É claro, irmãos, creio eu, que Davi deve ter sentido cansado. Claro que deve ter chegado o momento que ele também deve ter pensado em desistir, que ouviu aqueles que desistiram, mas ele não se deixou levar por isso. Talvez seja o seu caso. Talvez você está hoje aqui no culto, mas está cansado, está desanimado. Pastor, eu já estou orando há muito tempo por esta causa e eu já nem sei mais o que fazer. Jesus, ele faz um convite a todos nós. Em Mateus capítulo 11, o versículo 28, ele disse: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venha Jesus, se aproxime dele, mas não maquiado, pessoal. Há muitos que se aproximam, mas com aquela maquiagem, chegam diante dele mostrando aquilo que não é. Não, meu irmão, é aquilo que eu falei no início. Seja sincero com Deus. Meu Deus, olha, eu estou cansado, eu já não sei mais o que fazer, me ajuda. Senhor, minha vontade é desistir, eu não quero desistir, mas tem sido mais forte do que eu. Eu estou irado, com raiva, assim, me ajuda. Eu sei que eu não posso ter esse sentimento. Quando você, com palavras, coloca diante de Deus, que está em seu coração, você dá a Ele a condição de vir e remover todo o cansaço que há em seu coração. Ele só pode tratar quando você se expõe. Faça isso nessa noite. E como Davi conseguiu resgatar tudo o que ele havia perdido, a família e os seus bens, você também vai resgatar o que você perdeu. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Então fique em pé, por gentileza. Vamos falar com Deus agora. Vamos clamar em nome de Jesus, com muita fé, com confiança, irmãos.